Boa noite e seja muito bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Estamos a arrancar para a edição número 262, nova edição e também uma nova conversa. António apresenta a nossa convidada desta semana. A convidada desta semana é uma grande escritora, apesar de ainda estar no início da sua carreira literária, mas de qualquer das formas permite e dá para perceber e entender que estamos na presença de facto de uma grande autora. Falamos da mexicana Valeria Luiselli. A conversa foi tudo a propósito quando a escritora mexicana esteve nas correntes de escritas de 2012 e teve como mote o seu romance, único traduzido cá em Portugal, pela Bertrand, Rostos na Multidão. Permite já, repetimos mais uma vez, perceber estarmos na presença de uma grande autora. E isto porque Valéria, para além de ter a noção do que é a construção do objeto literário, a forma, o conteúdo, a ideia que está por trás na elaboração de um objeto artístico, Valéria é portadora de uma sólida cultura, de uma tradição literária que permite escolher e perceber e ter a nitidez do percurso que quer percorrer. Valéria Luiselli, tudo aponta a tornar-se rapidamente numa das vozes mais interessantes da literatura da América Latina, apesar de grande parte da sua cultura e do seu percurso intelectual e cultural ter sido feito nos Estados Unidos. Boa noite e melhores leituras. Valéria Luiselli nasceu na Cidade do México em 1983. Em 2010, publicou o seu primeiro livro, uma coletânea de ensaios, intitulada Papeles Falsos. Escreve regularmente para revistas e jornais, como a Letras Libres, New York Times, Metapolítica ou a Granta. Escreveu também um libreto para balé para a Companhia de Bailado de Nova York. É professora de escrita criativa na Universidade El Claustro de Sor Juana e presentemente está a fazer o doutoramento em literatura comparada na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos da América. Rostos na Multidão é o seu primeiro romance, editado em Portugal pela Bertrand. Boa noite, Valéria. Obrigado por ter aceito o convite de Livros com Rumo. Para além dos seus interesses académicos, passa a expressão, é muito frequente nos Estados Unidos andar-se nos cursos, nas Masters de Creative Writing. Até que ponto é que esta vontade de escrever é qualquer coisa que se mostra desta maneira e deste modo, de uma forma quase, que eu posso dizê-lo, para além de assombroso, é quase epifânico, no sentido em que, se outro adjetivo não puder-se-á aplicar a este livro, é quase uma novela perfeita. Bueno, muito obrigada por dizer isso, António, e boa noite. Bueno, é um prazer estar em Portugal e bueno, ver a nova vida desta novela agora em português. Creo que es una traducción fantástica. Y bueno, no, me preguntabas acerca de los talleres de creative writing. Yo nunca. No estoy en un programa. Ni estuve. Ahora sí, creo, doy talleres de escritura y creo en los talleres en medida en que la gente descubre en un taller. Que es capaz de ciertas cosas. Y es muy, como tallerista, cuando doy talleres, es muy emocionante ver cuando un alumno, sobre todo los jóvenes, pero no solo jóvenes, se dan cuenta de, o descubren un hilo, ¿no? que pueden seguir. Esta novela la empecé a escribir en Estados Unidos hace varios años y la terminé de escribir en México hace aproximadamente un año. Entre ese momento y ahora ha habido, digamos, ha sido el proceso de las traducciones de la novela a varias lenguas, y eso ha sido para mí un proceso interesantísimo, tal vez más que el proceso de escritura mismo, ¿no? Me involucré bastante en las traducciones, sobre todo en inglés, menos en portugués, aunque también tuve la suerte de tener dos buenos traductores que que se comunicaron mucho conmigo y donde pudimos ir resolviendo sutilezas, ¿no? Es una novela donde se juega bastante con el lenguaje, donde se recompone el lenguaje, donde se inventan términos, palabras, y era importante que ese tipo de juegos sucediera con mucha libertad también en portugués, ¿no? Há várias estruturas narrativas aqui neste Rostos na Multidão. Há vários jogos, há vários planos que aqui depois confluem. Até que ponto é que há dois narradores ou três narradores que aparecem aqui nesta novela? Até que ponto é que vemos três momentos na vida de um narrador, de uma mulher, e depois um dos personagens adquire autonomia durante largo da narrativa e depois tudo volta ao início, onde parte a estrutura quase que pode dizer-se que é uma sintaxe partilhada naquele sentido em que se vai reconstruindo num diálogo sucessivo, num diálogo interior, a própria narradora consigo mesmo, e depois a própria construção do mundo a partir de um filho em que os jogos linguísticos desta criança também são quase um jogo de autoconhecimento para a mãe e, ao mesmo tempo, uma redescoberta do mundo exterior que esta criança está a fazer no seu crescimento. É um pouco este... Sim, e esse personagem em particular é como, quizás, o coração da novela, não é? Como es como un corazón generador de un motor de la historia a medida que es como quien recombina las palabras y a partir del cual salen las palabras y los juegos lingüísticos a partir de los cuales se construye una historia, una historia humana que no tiene que ver solamente con jugar con palabras, sino realmente una historia sobre personas, sobre sus vidas y sus pasados, pero efectivamente, ¿no? Y entre las muchas, entre los muchos papeles que juega este niño, el niño mediano, que lo han traducido como filho do meio. É o filho do meio. Porque que no es le dicen el filho do meio porque él dice que no es grande ni es chico. Ni es muy pequeño, ¿no? Es muy muy pequeño, pero pero es el grande, pero no es chico ni grande, entonces es el medio. Y una de las cosas que me interesaba en este personaje es que pudiera funcionar casi como una especie de oráculo, o como los coros en las tragedias griegas, las griegas, ¿no? Ni más. Que fuera un contrapunto en ese sentido para la historia, que a partir de lo que él dijese, la narradora pudiera tomar y digamos los lectores pudieran tomar cierta conciencia más amplia de lo que estaba sucediendo y también como oráculo también en el sentido griego del oráculo, es decir, alguien cuyas fantasías de algún modo predeterminan el destino de los personajes, ¿no? Es un poco así, porque nosotros después también podemos hacer esta lectura o esta lectura será ou não possível de fazer, que eu faço. Esta criança do meio, este filho do meio, para a narradora é uma espécie de regresso ao paraíso perdido, à infância, um espelho quase refletor de um tempo que foi e já não volta mais, não há possibilidade, porque é a inconsciência do crescimento e esse crescimento ou essa consciência é-lhe dada exatamente pelos jogos de linguagem que esta criança vai fazendo na forma de estruturar o mundo. É um pouco também esta possível, sim, este fio da... Absolutamente, sim. Paraíso perdido, só no sentido de que en los niños, en la infancia, el lenguaje tiene una frescura y un aire de novedad que no tiene después, ¿no? O que también tiene, bueno, yo he escrito bastante sobre traducir y sobre escribir en lenguas extranjeras y creo que tiene es parecido, ¿no? O sea, un lenguaje de un niño es un extranjero para el lenguaje, entonces lo utiliza como si nunca nadie lo hubiera utilizado antes. Uh-huh. ¿No? Y por supuesto, en ese sentido, recupera cierto paraíso perdido, cierta relación cercana con el mundo. ¿No? Con la dimensión casi, o humus, aquilo que é a matéria primeira que faz a consciência dos indivíduos. Este menino dá uma sensação que é um pouco, sem entrar em grandes campos teóricos, numa certa dimensão, uma espécie de filosofia pré-socrática. Os filósofos que andavam à procura da razão, do sentido de algo que lhe era muito tumultuoso, muito confuso no exterior, isto por um lado, porque a vida da narradora e do seu companheiro também é muito tumultuosa ao fim e ao resto, portanto, há aqui esta possibilidade de ligar estes dois sentidos a este elemento. No sentido de que os niños creem que inventam o mundo mientras lo nombram, ¿no? E nesse sentido, sim, tu comentário é muito pertinente, ¿no? O que de alguma maneira, como sabemos a través de Platón sobre Cratilo, ¿no? Cratilo pensaba que las palabras de algún modo eran necesarias o tenían una relación necesaria con las cosas, ¿no? Uh-huh. No había una distancia entre el mundo y las palabras que lo nombran, ¿no? Luego, curioso que yo estudié filosofía hace mucho tiempo, ya no otra vida también, pero juego mucho en la novela con quizás de un modo más burlón, o en español decimos socarrón, no sé si haya una palabra. Más burlón. Burlón, socarrón no existe. Ha de haber una palabra parecida. Parecida. Pero bueno, de una manera más burlona de la filosofía analítica, ¿no? Un año, amor, y de tu seña una sonrisa. pobre boba, dedicarte a la eterna disección de un pecadillo. Mujer desnuda, te estate quieta, a ti te buscarás a esta. Y es el hombre al fin como sangría, que a veces da salud y a veces mata. Y es el hombre al fin como sangría, que a veces da salud y a veces. É esse, essa ponte que pode levar a uma, à questão da imprecisão, que é o suporte teórico, vamos lá, da filosofia analítica tão aclamada. É um pouco este jogo que a Valéria tenta espicaçar, pelo menos à atenção, essa questão de a filosofia analítica é mais um jogo retórico, vamos lá, a trapaça, o engano, a sedução por uma retórica artificial que depois acaba tudo por ser um... Exato. É tal qual, lo has visto muy bien. Sí, yo, es decir, Wittgenstein creía, en algún momento, muchos Wittgenstein creía que todos los problemas eran problemas de lenguaje, ¿no? Y en efecto, pero también, como han dicho varios ya, por supuesto, no es una burla mía, la filosofía del lenguaje, por un juego retórico, crea problemas que no lo son, ¿no? Que tal vez no lo son. Y es muy curioso ver a los filósofos darle 40 vueltas a problemas que se consideran muy serios y que, por ejemplo, se resumen en la paradoja de los gatos con cola y sin cola. Entonces, ¿con rabo o sin rabo? Entonces, existe, creo que se llama la paradoja de Tibbles y Tim, que es una de las paradojas más importantes y polémicas de la filosofía analítica contemporánea, sobre problemas de identidad y... creo que se llaman bordes temporales difusos, así sería la traducción. Y bueno, es muy curioso ver a la gente discutir sobre, por ejemplo, qué pasa si un gato idéntico a otro gato de pronto pierde el rabo. Y bueno, eso es la filosofía contemporánea. Entonces, por supuesto, bueno, estoy siendo un poco frívola en esta crítica, pero me interesaba jugar con eso en la novela. Entonces, por ejemplo, se hablan de estos problemas de la filosofía analítica y luego, de alguna manera, se proyectan, o como que la metáfora se vuelve, ¿cómo decirlo?, encarna un personaje. Entonces, de estos gatos que pierden el rabo, eventualmente salen en la novela, ¿no? Gatos que efectivamente van perdiendo el rabo, ¿no? Como, digamos, es un mecanismo en donde las metáforas se proyectan hacia la realidad, ¿no? Mas uma das coisas que de facto é importante, pegando um pouco na ideia que da questão da filosofia analítica e na questão da imprecisão, de dar tipo de jogos que aparentemente podem ser um tanto quanto burlões no sentido de enganar e não deixam de ser a aparência da verdade. De qualquer das formas, a questão do segundo Wittgenstein, por exemplo, se calhar até é um pouco importante depois no desenrolar até desta narrativa, quando aparece Owen, não? Quando há, penso eu, Gilbert Owen, o suposto poeta do início dos finais, do início do século XX, quando a narradora tenta, uma das personagens, tenta vender ao White a existência deste Owen. Não há aqui um jogo autoirónico na questão do narrador, um jogo quase de ludibriar o editor e, ao mesmo tempo, também está a ludibriar o leitor. Porque o leitor pode convencer-se que Gilbert Owen, porque depois a notícia é vendida à New York Review of Books e a entrevista marcada e, portanto, é um pouco esta interligação entre erro, falácia, sedução, jogo, a apetência do perigo e continuar a jogar neste, no fio da navalha, ao ponto de depois, perante a circunstância, vai libertar este personagem. Sim. La verdad es que lo dijiste tan bien, Antonio, que no lo podría decir mejor que tú. Creo que sí, que has leído muy bien ese estrato de la novela, ¿no? Es la creación del personaje de Owen nace primero como de un rumor, ¿no? Y un poco como son los rumores literarios, ¿no? Es decir, como un autor va generando un pequeño eco primero entre editores y después en el círculo de la crítica y después en el círculo de lectores, y cómo es finalmente un proceso pues bastante aleatorio, bastante errático, bastante inexplicable también, ¿no? Entonces hay una reflexión ahí, por supuesto, en varios niveles. Uno en términos de la dificultad de que un autor no anglosajón penetre el mercado anglosajón, básicamente por cierta insularidad de ese mercado y también por una sobreproducción del mercado interno anglosajón. Y como finalmente es a través como de un truco, como de un... Es, la narradora es como una especie de con artist, como dicen, ¿no? É quase um simulacro, um jogo de sombras que este narrador vai fazer. Vai inventar. Porque há uma coragem deste narrador. Este narrador, vai deixando restos, pistas, elementos simbólicos, porque diz a dado momento que entre Wittgenstein e Samuel Beckett, Samuel Beckett é que, de facto, é o homem da palavra seca, polida, da palavra no seu lugar. A literatura é a consciência, a abstração, a lógica da criação do aparelho literário que depois, tal e qual, no papel aparece. É um pouco esta vontade também, corre este risco de dizer que Samuel Beckett é, em termos de literatura, em termos da essência da metáfora literária, é mais importante do que Ludwig von Wittgenstein. Não sei, eu não sei se jerarquizaria, não? Realmente creo que não. Creo que não jerarquizaria. Creo que, vamos, la relação possível entre ambos autores tiene que ver más con una manera muy innovadora de generar lenguajes nuevos, ¿no? A partir de muy pocos elementos, ¿no? Como bien dijiste tú, Beckett es un hombre de pocas palabras, ¿no? Y en muy pocas palabras generó una sintaxis sorprendente, nueva, que cambió la manera de escribir. A ascese da palavra é Samuel Beckett, a palavra seca, depurada, no limite da possibilidade simbólica. É um pouco esta a ideia. Absolutamente sim. Digamos, Beckett se move como nos limites da linguagem. Né? E Wittgenstein também. Né? He sido uma feroz leitora de Wittgenstein durante muitos anos e em períodos muito distintos da minha vida. Né? Hace muito tempo não o leía, por exemplo, e hace uns meses, com muita dedicação, leí las investigaciones, ¿no? Sobre todo ese Wittgenstein es muy cercano a la literatura. Y digo que no jerarquizaría porque Porque es igualmente, es decir, Wittgenstein penetra con, tal vez no el Wittgenstein del Tractatus, pero sí el de la investigación. Las investigaciones filosóficas. Penetran en la imaginación, ¿no? De una manera como solo, como casi solo lo hace la literatura y muy pocos filósofos. O fizeram. Mas vamos aqui ao livro quando também há um jogo irónico, ou se quisermos, para essa questão da insularidade da literatura. Da literatura, não Tex-Mex, nem pouco mais nem menos, mas uma literatura que vem do sul em direção ao norte, se quisermos, vem para lá do Rio Grande, em direção a Nova Iorque, a São Francisco e aos, nomeadamente, Boston e às grandes revistas, New York Review, Atlantic, New Yorker, and the other ones, para dizer o quê? Que Bolaño é um pouco o espelho desse tipo de não-literatura, ou por outra literatura violentíssima, mas um tipo de literatura que é quase que construída por epifenómenos. Só se tornou, de facto, Bolaño a partir do momento em que o White, Saxon and Protestant Wasp percebeu que existia ali um novo autor, mais por exotismo do que propriamente, se calhar, por valor literário. É um pouco também esta... Claro, por supuesto, ¿no? Vamos ser el fenómeno. Yo respeto mucho como autor a Bolaño. No todo lo de Bolaño me gusta, pero las cosas que me gustan mucho, ¿no? Creo que es un autor valiosísimo. Pero efectivamente el fenómeno del cual él no fue responsable, pero el fenómeno como, como dices bien tú, no literario, sino una serie de epifenómenos en torno a él, lo convirtieron en una, pues en una figura muy, muy extraña ahora en las letras internacionales, ¿no? En el world literature, si quieres. Y mira, por un lado, uno puede, y como autor latinoamericano, uno puede como quejarse un poco de este tipo de fenómeno, la manera en que se transforma la imagen o la figura de un escritor como para convertirse en solamente en un ícono comercial y demás. Pero yo en el fondo creo que es algo muy positivo lo que pasó con Bolaño, porque digamos, para los demás escritores latinoamericanos, porque creo que Bolaño terminó, puso fin a la ya muy decadente realidad del realismo mágico. Es decir, creo que a partir de Bolaño se dieron cuenta, un poco tarde, pero se dieron cuenta por fin de que en América Latina ya no escribíamos hace mucho tiempo realismo mágico, ¿no? Y que lo que quedaba de realismo mágico era como una rebaba, como un remix bastante degradado y poco interesante. Y paupérrimo y pobre. Exacto, exacto. Y por fin, con Bolaño, como que eso cambió. Jornal de serviço. Leitura em diagonal das páginas amarelas. Máquinas de lavar, máquinas de lixar, máquinas de furar, máquinas de curvar, máquinas de dobrar, máquinas de engarrafar, máquinas de empacotar, máquinas de ensacar, máquinas de assar, máquinas de faturamento. Champanha por atacado, artigos orientais, institutos de beleza, metais preciosos, beleterias, salões para banquetes e festas, condimentos e molhos, botões a varejo, roupas de aluguel, tântalo. Panelas de pressão, rolos compressores, sistemas de segurança, vigilância noturna, vigilância industrial, interruptores de circuito, iscas, encanadores, alambrados, supressão de ruídos. Doenças da pele, doenças do sangue, doenças do sexo, doenças vasculares, doenças das senhoras, doenças tropicais, câncer, doenças da velhice, empresas funerárias, coletores de resíduos. Papéis transparentes, vidro fosco, gelatina copiativa, cursinhos, amortecedores, resfriamento de ar, retificadores elétricos, tesouras mecânicas, ar comprimido, cupim, mourões para cerca, mudanças de pianos, relógios de igreja, borboletas de passagem, cataventos, cintas abdominais, produtos de porco, peles cruas, peixes ornamentais, decalcomania. Peritos em exame de documentos, peritos em imposto de renda, preparação de papéis de casamento, representantes de papel e papelão, detetives particulares, tira-manchas, limpa-fossas, fogos de artifício, sucos especiais, yoga. Anéis de carvão, anéis de formatura, purpurina, cogumelos, extinção de pelos, presentes por atacado, lantejoulas, sereias, souvenirs, soda cáustica, retificação de eixos, varreduras mecânicas, espurgo de ambientes, revólver para pintura, pintores a pistola, cimento armado, guinchos, intérpretes, refugos, sebo. Mas esta questão que estamos aqui a desenvolver um pouco tem a ver, porque depois há um grupo de poetas, dois poetas que são os objetivícios, que também são, era Bolaño e o seu amigo também tinham um grupo de poesia. Sim, poetas, claro. Exatamente. Sim. É um pouco o fenómeno sobre a literatura, sobre o fenómeno de Gilberto Owen. Uhum. Isto é a reflexão sobre a literatura, ou seja, a própria narradora cria um personagem que supostamente poderia ser um personagem também lateralmente ao seu processo como escritora, como manipuladora e recriadora dos sentidos das palavras, mas este personagem acaba por ser, como todos os personagens de uma narrativa, independente, e há a necessidade de lhe colocar no espaço onde ele vive, no tempo, nesse tempo e espaço onde ele vive, a Grande Depressão, com outros personagens à volta, Frederico García Lorca, e essa obsessão tremenda com Ezra Pound. Portanto, há aqui todo um jogo de pontes entre a narradora, que percebe que a sua literatura terá que ser um universo de equívocos, de sonhos, de quimeras, ao fim e ao resto. É um pouco também por aqui que pode ser interpretado esta dualidade entre o claro e o escuro, o claro de uma narradora com um marido e dois filhos, e um suposto alter ego que Gilberto Owen, com outra obsessão, que é Ezra Pound. Claro. Bueno, várias coisas, né? Primero sobre lo que decías del grupo los objetivicios, que era una época en donde todavía la literatura ocurría por grupos y movimientos, y es decir, todavía los años 20 fueron una época en donde había cierta obsesión por fundar grupos, ¿no? Estaban los vorticistas en ese momento y los objetivistas. Los objetivistas. Precisamente. Entonces, en algún momento Owen y Lorca crean un grupo para burlarse para burlarse y a la vez admirar, que eso creo que es importante, ¿no? Pero después entro en eso, ¿no? Entonces, crean este grupo de los objetivicios, porque Lorca no puede pronunciar objectivists, ¿no? Para copiar de alguna manera los poemas de Zhukovsky, de Swirsky, la novela se llama Swirsky, está basado en el personaje de Zhukovsky. Luego te cuento una historia sobre Zhukovsky y por qué le tuve que cambiar el nombre en la novela, es una historia un poco terrible, pero crean ese grupo para burlarse de él, entonces traducen fonéticamente sus poemas para después declamarlos exactamente en el metro, ¿no? Y eso, y digamos la obsesión de la que hablabas tú muy bien con Pound y con William Carlos Williams. Y con toda esa serie de modernistas anglosajones, tiene que ver, entre otras cosas, con con algo que es muy real, que es que la literatura latinoamericana, uh-huh. Y tal vez en este caso, en la mexicana en particular, se considera heredera, y sobre todo en esos años, sobre todo los contemporáneos, de una tradición mucho más amplia que solo la literatura en español. Es decir, el grupo de poetas al que pertenecía Hugo en los contemporáneos eran grandes lectores de los modernistas anglosajones y también de los franceses, uh-huh. ¿no? Eran grandes lectores de André Gide. Principalmente aparece André Gide, sobre todo, uh-huh. Y después varios más. Y tenían una revista en 1928 que se llamaba Los Contemporáneos, uh-huh. en donde se publicó, por ejemplo, la primera traducción al español de The Wasteland, uh-huh. de T.S. Eliot. De Eliot. Entonces, vamos, es una tradición muy rica, que conoce muy bien todas las tradiciones contemporáneas, así. Y no viceversa. Por supuesto que T.S. Eliot no sabía quién era Owen, uh-huh. y Pound, pues tal vez se enteró en algún momento de García Lorca, pero uh-huh. aunque García Lorca era una figura un poco más conocida, okay. pues nunca ha sido una relación recíproca, uh-huh. tampoco lo con los, vamos, la literatura portuguesa, yo creo que tiene, digamos, la misma cruz, ¿no? Uh-huh. Es decir, son buenos... La mesma tragédia, são muito semelhantes entre... Exacto, ¿no? Y vamos, un intelectual portugués, un escritor portugués, sabe perfectamente actualmente, no sé, quién es Jonathan Franzen o Philip Roth, y no viceversa, por supuesto, ¿no? O muy rara vez. David Foster Wallace. O David Foster Wallace, o Thomas Pynchon, o lo que sea, ¿no? Hay una gran falta de reciprocidad, una gran insularidad. Uh-huh. Lo digo con cariño, no. Claro. No me estoy quejando de los gringos, uh-huh. yo vivo en Estados Unidos y soy muy feliz ahí. Uh-huh. Y además la gran ironía de todo esto es que cuando yo escribí esta novela, por supuesto que no me imaginaba que iba a ser traducida a ningún idioma, uh-huh. Y de pronto resulta que está siendo traducida a 10 idiomas, uh-huh. y uno de los primeros, digamos, una de las primeras editoriales en interesarse mucho por la novela, una editorial inglesa, ¿no? Entonces, digamos, yo no lo pensaba así, y ahora me da hasta vergüenza, porque digo unas cosas tremendas en la novela sobre el monolingüismo de los ingleses, de los anglosajones. Principalmente o anglosaxónico, há um processo quase de referir a questão da dominação, desse, vamos lá, império, sem sim, ser exato. O outro império, o império mais de Gore Vidal, exato. Sobre a questão anglo-saxónica. É um pouco também que pretende refletir, porque durante a narrativa há uma admiração por James Joyce, ou sim. pelo menos, e T.S. Eliot. Estes homens, T.S. Eliot do Westland, ou Ulisses de James Joyce, fazem parte daquilo que é a literatura como arte, ao contrário da figura de Ezra Pound, independentemente dos cantos a grande obra de Ezra Pound, ser mais, vamos lá, provocatória, naquele sentido que não há, apesar da solidez teórica de Ezra Pound, de qualquer das formas, o modelo literário é mais um modelo europeu representado pela o trabalho imenso de James Joyce e T.S. Eliot. É um pouco ao contraponto, vamos lá, a alta velocidade, o consumismo norte-americano. Há este, vamos lá, aspecto crítico em relação a esse lado mais negativo da dominação norte-americana. Sim, sim, efetivamente. Né? Agora, não sei... quero regressar a um ponto que estávamos discutindo y ahora conectamos con esto. El único personaje que no tiene su verdadero nombre histórico, uh-huh. es el único poeta, por cierto, norteamericano que no es como estos personajes como T.S. Eliot o Ezra Pound, que estuvieron mucho tiempo exiliados en Europa, uh-huh. sino que estuvo básicamente toda su vida en Nueva York, que es el poeta Louis Zukovsky, que es menos conocido que los demás, pero muy interesante también, que tiene un gran poema que se llama Ey. Uh-huh. Tuve que, días antes de que entrara el libro a imprenta en portugués, uh-huh. La tipografía, Antes do livro entrar na tipografia para ficar pronto para ser editado. Unos días antes de que se fuera a la tipografía, leí una buscando una serie de cosas, di con una carta al público, una carta pública del hijo de Luis Zhukovsky al mundo, donde decía, si tú vas a citar a mi padre o vas a hablar de él y yo te cacho, tienes que pagar no sé cuántos cientos de dólares, y si lo hiciste sin permiso, llamaré a un abogado. Y no tienes idea, es una carta muy agresiva que ha circulado ahora mucho en el mundo editorial, porque es muy sorprendente, es realmente como muy enloquecida, ¿no? Entonces decidimos último momento cambiar el nombre a Luis, de Luis Zhukovsky a Zhukovsky, y en vez del el gran libro Death. Sapatos, vamos sair de casa para passear. Mas que bonita estação, por trás de uma construção, por trás de um prédio que arranha só shopping à vista. Maravilha, amor, estamos em Portugal, não estamos assim tão mal, temos a nossa construção. Ai, ai, não largues a minha mão, não caio em minha emoção. Vai toda a gente para lá, também eu quero ir. Lá fora é bom, mas não tem a luz da loja que vem, do cinema, do café, tudo num só lugar. E pé mercado para ali, música aqui e acolá, está tudo na perfeição. Ai, ai, agora passa-me essa bola redonda de futebol, pois não há outra senão futebol coração. Vamos passar por ali, há tanto estádio ao pé. Maravilha, amor, estamos em Portugal, não estamos assim tão mal, temos o nosso futebol. Ai, ai. Olha para além, olha ao mar, mesmo o país a queimar, é o novo atardeiro. Hoje é dia de sol, a praia chama quem vem, nós temos, vamos também. Há sempre alguém para acudir, sempre alguém para pagar. Acho que nem é para aqui, aquilo fica para lá e vai ficar tudo bem, bem. Prego a fundo a ver se eu passo os 200 na ponte, é bom. Saio-me da frente ao estupor, que eu sigo a todo o vapor. Eu quero chegar, seja lá para onde eu for, eu sigo. A estrada é boa, amor, estamos em Portugal, não estamos assim tão mal, temos a nossa aviação. E é exatamente este Zvorsky, com este livro Death, esperemos que não traga ainda mais algumas consequências negativas para a Valéria. Não, espero que não esteja escutando este programa. Não tem problema. Não tem problema. Não me importaria. Porque é muito importante, de facto, também este personagem, até alguma importância nesta narrativa, porque é um homem que, como poeta, tem muito daquilo que estivemos falando quase também no início desta entrevista. Ele percebe o valor individual e o valor coletivo da poesia, das palavras. É também isto que a literatura é para quando a nossa narradora está preocupada com a obsessão de ensinar uma criança a precisar com rigor as palavras, a construir o seu romance, que a obra literária todos os dias que o marido depois se desinteressa dessa narrativa, é um pouco este o papel que Zvorsky vai ter como simbólico, eventualmente, daquilo que é uma das possíveis saídas para a literatura. Passa por aqui, por esta figura um pouco enigmática que anda aqui em espiral no meio desta novela. Sim, sim, está muito bem visto isso. E creo que não... Creo que no es el único caso en que haya una correspondencia así como Zhukovsky, o perdón, Zhukovsky y el niño mediano. Hay en realidad, eso es un juego como muy sutil y no, yo no quería que fuera una cosa como muy evidente, ni mucho menos, pero hay realmente una especie de fantasma de cada personaje. O sea, cada personaje tiene un correspondiente en la otra historia, ¿no? Entonces, no sé, obviamente la narradora y Owen son uno es el fantasma del otro, Borsky y el niño también, García Lorca y creo que es el personaje de Pajarote también en la vida, y así vamos, no todos son clarísimos y no todos son uno y uno, y a veces Hay asimetrías. Yo quería que así fuera, ¿no? No me interesaba como colocar un espejo perfecto, ¿no? Pero en general todos los personajes tienen a su fantasma. Su fantasma. É um pouco essa ideia que este romance também, Rostos na Multidão, tenta representar. Falou no início a Valéria, é um pouco aquele jogo quase da alegoria da caverna de Platão, em que a questão da verdade em direção ao conhecimento, a questão do conhecimento, é sempre feita por descascar camadas, libertando camadas de erro, até chegar à essência do conhecimento. Estes fantasmas é uma espécie do claro-escuro, o sonho e o terror, a verdade e o erro, o amor e o ódio, a vida e a morte... aqueles, o homem e a mulher, mas mais do que tudo, um terceiro elemento que é aquela criança que quer tomar posse da linguagem e diz à mãe que os fantasmas és tu que ao fim e ao resto que os tens. É um pouco este também esta linha simbólica deste livro. Sim, claro. Com a diferença de que vamos em La Caverna Platónica, sí existe una, vamos, una realidad real, por decirlo mal, y sombras de esa realidad, ¿no? Hay como una diferencia de grado ontológico entre una cosa y otra, y en la novela no, es decir, ninguna realidad de la novela es más real que otra, ¿no? Es decir, en todo caso, todo en la novela es un juego de sombras, ¿no? No hay nada que sea más verdadero, ni una, es decir, sí, efectivamente se puede interpretar que la historia entera de Owen es una especie de construcción de la narradora, pero también la narradora es una especie de construcción de Owen, ¿no? Entonces, ambos son la fantasía del otro, ¿no? Es un poco esta idea también que después hay una con la crianza que vai dizendo a questão das as baratas, Emily Dickinson, os poemas e a poesia de Emily Dickinson, quando as baratas são esquartejadas e... As baratas. As baratas, os animais que nos poemas... Ah, as cucarachas. Portanto, é um pouco isto e depois com esse elemento simbólico que é com sem cara. Com sem cara, ao fim e ao resto... É a dor interior indefinida, esse fantasma que nos acompanha ao longo da vida, é um pouco também o espelho que nos mostra a violência interior, mas nós não conseguimos dominar. Sim, sí, digamos, uma presença que está aí, digamos, em nossa vida, mas que não dominamos, nem nos domina, mas nos acompanha. E o nome de Consincara. Es un juego con el inglés, ¿no? Es without, ¿no? Entonces la palabra inglesa without, la traducción literal de without sería con, sin. Con, exactamente. No, en portugués, ¿cómo se dice? Con, sin. Igual que en español, en español solo se dice sin. Sin. No. Estamos a chegar ao final da nossa entrevista. No entanto, há uma questão que eu gostaria de colocar a Valéria, que é. É uma questão circular que, volta e meia, nós como leitores, como receptores de uma mensagem, estruturada em forma de romance por um emissor, diz aqui: sabes de onde vêm os mosquitos, mamã? De onde? Do chuveiro. De dia estão no chuveiro e à noite picam-nos, o tal fantasma. E depois a bebé acorda e chora. Eu e o do meio tentamos acalmá-la. Embalo-a nos meus braços. Nada. Levantamos do chão e embalo-a dando passinhos pela cozinha. Nada. E se lhe cantarmos uma canção, mamá? Vamos ver. Qual é que sabes? E então a questão é, esta canção a cantar à criança é uma espécie de, vamos lá, rememorizar todo o imaginário, toda a memória, toda a capacidade de dizer, de construir sobre valor simbólico, metafórico, potenciador de novos sentidos, até para a própria literatura. Sim, que dizer-te? Bueno, hay por supuesto, es que realmente todo lo que dice el niño es como el motor generador del lenguaje, ¿no? Es como si hubiera un, no sé, como una caja negra en el centro de la novela a partir de la cual se van escupiendo todas las palabras que van a como componer una especie de alef casi de este mundo, ¿no? Ahora, esa, la nana que canta en el final, me parece que en portugués es distinta. Y esa, en cada lengua, eso ha sido muy interesante, ha tenido que ser una canción distinta, ¿no? Porque las canciones de niños pues son muy muy están muy ligadas a como a la cultura de un lugar, tu espacio. Entonces no sé qué canción cantan en portugués, no sé, es una canción conocida, ¿no? Há uma canção que pelo menos aqui nesta região poderá ser eventualmente Dorme, Dorme, meu menino ou minha menina, que a mamá ou o papá logo vem. E, portanto, isso é... Bueno, eso es muy importante. Eso está muy bien visto, por eso es una labor muy buena del traductor, ¿no? Entendió precisamente dónde está uno, ¿no? Uno de los hoyos del libro, uno de los, como de las lagunas que en torno al cual, en torno a la cual se construye el libro, ¿no? Creo que era Hemingway que decía que todo libro está construido alrededor de un silencio, ¿no? De algo que nunca se dice, que nunca se enuncia en la novela. Ese quizás es, bueno, yo no sé si en esta novela o en mi trabajo haya un solo silencio, ¿no? Creo que a mí me gusta trabajar como a partir de ciertas cosas, de ciertos huecos, ¿se entiende? Sí, sí. Que nunca se enuncian, son pequeñas lagunas, ¿no? Y en torno a esas se construye, ¿no? Esa nana, esa canción revela, ¿no? Una de las de esos huecos que están todo el tiempo ahí como siendo insinuadas, pero no dichas.